quiero a vida viver como un pássaro, o ar livre no céu como un beija-flor, procurando encontrar a mais linda flor e o perfume sentir do meu amor. Quero a vida levar voar, voar para te conquistar, cantar, cantar. Sempre a vida levar voar, voar e num beijo sentir o seu amor. Quiero a vida viver como pássaro e bem alto voar para te encontrar. Cantinho pra mim poder me abrigar e juntinho ficar com meu amor. Como pássaro, voar livre no céu como beija-flor, procurando encontrar a mais linda flor e o perfume sentir do meu amor. Conquistar, cantar, cantar, sempre a vida levar, voar, voar, e no beijo sentir o seu amor. Sentir o seu amor.